me guarda, Jesus, no caminho da cruz, não me deixes vacilar. Tu me guardas, Senhor, nessa senda do amor, não me deixes odiar. Tu me guardas, Senhor, nessa senda em flor que conduz para Sião. Pois salvaste um pecador. No caminho em que vou, junto com meu Senhor, são veredas de amor. Eu não posso entender como que pode ser caminhar tão bem assim. Ao andar com Jesus, brilha em nós sua luz, que nos faz resplandecer. Te agradeço, Senhor, pelo teu imenso amor, pois salvaste um pecador. Caminho em que vais, trevas espirituais envolvendo o teu ser. Não te deixes vencer, pois tu podes morrer sem a luz do céu ver. Lá do alto da cruz jorram raios de luz que te podem. Jesus, pra te salvar.